que eu me dei, cheguei aqui para trabalhar aqui. Nunca trabalhei em outro lugar. Nunca fui trabalhar em outro lugar. Até quando eu fiquei desempregado, que eu achei que eu ia trabalhar em Copacabana, na Lagoa, em algum outro lugar assim, no outro bairro, eu imediatamente apareceu um emprego ali. Eu fui para ali trabalhar. Depois fui para ali e fiquei por aqui mesmo a vida inteira. Eu acho que era, acho que tem umas coisas que a gente fala, o destino. É, meu destino era ficar aqui, né? E eu gosto também muito do bairro, eu gosto do bairro. Aqui teve uma outra situação muito bacana que me lembra muito aqui. Em 88, tinha a Associação dos Moradores da Urca, que tinha o seu Gloves. Ele era presidente da Associação dos Moradores. O Gloves era um sujeito, um francês. O seu Gloves foi um francês, então... Ele foi presidente da Associação de Moradores da Urca aqui. Aí, na época, ele cuidava muito do bairro, esse senhor, ele cuidava muito do bairro. Ele cuidava muito, muito do bairro mesmo. Cuidava de verdade. Ele se preocupava com o bairro. Aí eu conheci ele ali na pracinha. Naquele tempo, a pracinha da outra pracinha das crianças, a gente pintava a grade da pracinha e tudo. E aí ele fez umas placas. Sim. Porque o pessoal começaram a criar muito cachorro, né? E aí deixava o cocô do cachorro na calçada. Aí deixava o cocô do cachorro. Aí ele fez umas placas e botou... Ele era artista prático, ele desenhou um cachorro e desenhou o cocô do cachorro e botou... Nós saímos nessas ruas todas daqui até o Rio Sul. Nós saímos nessas ruas todas botando as placas nas árvores. Na calçada não, ele foi dentro do cachorro e botamos as placas. Para as pessoas não deixarem o cocô do cachorro nas placas, na calçada. Fez uma diferença de educação muito grande. Fez uma diferença muito grande na educação do povo. Então, você pode fazer novamente? Essas placas chamaram muita atenção na época, porque existe uma lei. Eu agora não sei mais como está esse negócio. Mas existia uma lei que cachorro não podia ir na praia. Você não podia levar o seu animal para a praia. Eu acho que essa lei ainda existe. Eu não sei se ela não é obedecida. Mas na época, o pessoal, todo mundo saía na rua. Deixava o cocô do cachorro na rua. Deixava o cocô do bicho. Não pegava o cocô do cachorro. Aí ele botou... Nós saímos, eu com a escada, ele com a bolsa dessa de mercado, cheia de placa. E nós pregando... Nas árvores e nos postes, não botava um arame e botava na calçada não. Ele fez um monte de placa, nós saímos botando placa. Aí um colega me falou assim: porra, tu tá ficando doido, tu esse velho, é? Botando placa. Eu digo: não, rapaz, isso aqui não é fica doido, não. Eu disse: como que não é, rapaz? É assim, tá ficando doido, tu esse velho aí. Vem de Maranhão ficar doido com esse velho. Eu digo: não, rapaz, isso aqui é educação. É nada. Eu digo: é, rapaz, tu vai ver só daqui uns anos, o pessoal não vai ser obrigado a pegar cocô e o cachorro na rua. E depois saiu a lei, que cachorro lá na praia, em frente àquela amendoeira da praia ali, de um lado e do outro tinha uma placa bem grande, botou cachorro na praia não. Tinha uma placa lá, que eu botei com ele, eu preguei a placa lá.